Capítulo 4. Fé ancorada no que não vê. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o espelho do coração, que reflete as realidades do mundo que não se vê, a substância real do reino de Deus. Por intermédio da oração de fé, somos capazes de extrair a realidade do mundo do Senhor para este mundo aqui. Essa é a função da fé. A fé está ancorada no reino que não se vê. Ela vive do que não se vê para o visível. A fé atualiza o que ela realiza. As escrituras contrastam a vida da fé com as limitações da visão natural. A fé fornece olhos para o coração. Jesus espera que as pessoas vejam com o coração. Certa vez, ele chamou um grupo de líderes religiosos de hipócritas, porque eles conseguiam interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não os tempos. É óbvio que Jesus preferiria que as pessoas reconhecessem os tempos, aspectos do clima e das estações espirituais, e não as condições climáticas naturais. Mas não fica muito claro por que ele os consideraria hipócritas se não fizessem isso. Muitos de nós achamos que a habilidade para ver o reino espiritual diz mais respeito ao resultado de um dom especial que a um potencial não utilizado. É preciso lembrar que Jesus fazia essa acusação aos fariseus e saduceus. O fato de exigir que eles, entre todos os demais, vissem é evidência de que a habilidade foi dada a todos. Eles se tornaram cegos ao domínio do Senhor por causa do coração corrompido e foram julgados pelo potencial não utilizado. Nascemos de novo pela graça, por intermédio da fé. A experiência de nascer de novo capacita-nos a ver com o coração. O coração que não vê está endurecido. Nunca se pretendeu que a fé servisse apenas para que fizéssemos parte da família. Ao contrário, ela é a natureza da vida dessa família. A fé vê. Ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai, todos os seus benefícios estão acessíveis a nós por meio da fé. Jesus, para encorajar-nos em nossa capacidade de ver, deu-nos instruções específicas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo ensinou-nos: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele também afirmou: pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A Bíblia instrui-nos a voltar a atenção para o que não se vê. Esse tema é repetido muitas vezes nas Escrituras, a ponto de deixar nervosos aqueles de nós aprisionados à lógica da cultura ocidental. Nisso repousa o segredo do reino espiritual que queremos restaurar. Jesus disse-nos que só fazia o que via o seu Pai fazer. Essa percepção é vital para aqueles que querem mais, o poder das ações do Senhor. Como o barro nos olhos do cego está enraizado na habilidade que ele tinha de ver, adoração e a escola de fé. Deus está comprometido a nos ensinar a ver. Para tornar isso possível, deu-nos o Espírito Santo como mestre. Os programas que ele usa são os mais variados. No entanto, a classe para a qual todos nós qualificamos é o maior de todos os privilégios cristãos: a adoração. Aprender a ver não é o propósito da adoração, mas um maravilhoso subproduto. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, conforme mencionado em João 4, versos 23 e 24, aprendem a seguir a liderança do Espírito Santo. O reino dele é o reino de Deus. O trono de Deus estabelecido sobre o louvor do seu povo é o centro desse reino. É no ambiente de adoração que aprendemos coisas que vão além do que o nosso intelecto pode captar. E a maior dessas lições é o valor da presença do Senhor. Davi foi tão afetado por ela que todos os seus feitos se eclipsam em comparação a seu coração totalmente entregue a Deus. Sabemos que ele aprendeu a ver o reino de Deus por causa de afirmações como estas: Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. A presença de Deus afetou a sua visão. Ele constantemente praticava o reconhecer a presença de Deus. Ele via Deus todos os dias, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Essa revelação inestimável foi dada a um adorador. O privilégio da adoração é um bom início para aqueles que não estão acostumados a tratar de alguns desses temas encontrados nas Escrituras. É nesse maravilhoso ministério que podemos aprender a prestar atenção a esse dom dado por Deus, a habilidade de ver com o coração. À medida que aprendemos a adorar com pureza de coração, nossos olhos se abrem e podemos ver o que Ele quer que vejamos. Vendo o que não se vê. O reino que não se vê é superior ao natural. A realidade do mundo que não se vê domina o mundo em que vivemos, tanto de forma positiva quanto negativa. Como o que não se vê é superior ao natural, logo, não é neste mundo que a fé está ancorada. A fé vive na vontade revelada de Deus. Quando temos concepções equivocadas de quem Ele é e de como Ele é, restringimos a nossa fé. Por exemplo, se acredito que Deus permite a doença a fim de estruturar o meu caráter, não tenho confiança para orar na maioria das situações em que a cura é necessária. No entanto, se acredito que a doença está para o corpo, como o pecado está para a alma, então nenhuma doença me intimidará. A fé tem muito mais liberdade para se desenvolver quando verdadeiramente percebemos o coração de Deus como algo bom. As mesmas concepções equivocadas a respeito de Deus afetam aqueles que precisam ter fé para que um milagre aconteça. Certa vez, uma mulher que precisava de um milagre me contou acreditar que Deus permitira sua doença para algum propósito. Eu lhe disse que se tratasse meus filhos daquela forma, seria preso por abuso infantil. Ela concordou e por fim permitiu que eu orasse por ela. Minutos depois que a verdade entrou no seu coração, a cura veio. A descrença está ancorada no que é visível ou razoável à parte de Deus. Ela honra o reino natural como superior ao que não se vê. O apóstolo Paulo afirma que o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. A descrença é a fé no inferior. O reino natural está ancorado na descrença. No entanto, esse reino não é considerado um mal. Ao contrário, o coração humilde reconhece a mão de Deus por intermédio do que é visto. Deus criou todas as coisas para que falassem dele, rios, árvores ou anjos do céu. O reino natural carrega o testemunho de sua grandeza para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Realista, materialista. A maioria das pessoas que conheço, tomadas pela descrença, chama-se realistas. Essa é uma avaliação honesta, mas não é algo que seja motivo de orgulho. Os realistas acreditam no que é visível, mais que naquilo que não podem ver. Em outras palavras, acreditam que o mundo material governa o mundo espiritual. Quanto ao materialismo, acredita-se que ele é o acúmulo de bens, mas é muito mais, embora também inclua isso. Posso não ter desejo de nada e ser materialista, porque o materialismo é a fé no natural, como realidade superior. Somos uma sociedade sensitiva, cuja cultura é moldada por aquilo que os sentidos captam. Somos treinados a crer somente no que vemos. A fé real não é viver na negação do reino natural. Se o médico diz que você tem um tumor, seria tolice fingir que ele não existe. Isso não é fé. Entretanto, a fé fundamenta-se na realidade, que é superior ao tumor. Posso reconhecer a existência de uma doença e ainda assim crer na provisão do Senhor para cura, que de forma provisória me foi dada há 2.000 anos. A cura é um produto do reino dos céus, uma realidade superior. Não existem tumores no céu e a fé traz essa realidade para esta aqui. Satanás gostaria de afligir o céu com câncer? É claro que gostaria. Contudo, ele não tem domínio ali. Ele só tem domínio aqui, quando e onde o homem entra em acordo com ele, vivendo em negação. O medo de parecer viver em negação é o que impede muitos de viver pela fé. Por que motivo o que outras pessoas pensam é tão importante a ponto de você não se dispor a arriscar tudo para confiar em Deus? O medo do homem está muito associado à descrença. Da mesma forma, o temor do Senhor e a fé estão intimamente relacionados. As pessoas de fé também são realistas. Elas têm seu fundamento em uma realidade superior. A descrença é realmente a fé em algo que não Deus. O Senhor tem ciúmes de nosso coração. Aquele cuja confiança básica está em outro entristece o Espírito Santo. Não está na mente. A fé nasce do Espírito e brota no coração da humanidade. Ela não é intelectual nem anti-intelectual. A Bíblia não diz: o homem crê com a mente. Por intermédio da fé, o homem é capaz de entrar em concordância com a mente de Deus. Submeter as coisas de Deus à mente do homem resulta em descrença e religião. Quando sujeitamos, no entanto, a mente do homem às coisas de Deus, o resultado é fé e mente renovada. A mente é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Muito da oposição ao reavivamento vem de cristãos dirigidos pela alma. O apóstolo Paulo chama os carnais. Eles não aprenderam a ser liderados pelo Espírito. Qualquer coisa que não faça sentido à mente racional deles entra automaticamente em conflito com as Escrituras. Essa forma de pensar é aceita em toda a igreja da civilização ocidental, o que deve explicar por que nosso Deus geralmente se parece tanto conosco. A maioria dos objetivos da igreja moderna pode ser alcançada sem Deus. Tudo aquilo de que precisamos são pessoas, dinheiro e um objetivo comum. A determinação pode alcançar grandes coisas. No entanto, o sucesso não é necessariamente um sinal de que o objetivo era de Deus. Há pouco na vida da igreja para garantir que estamos sendo direcionados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Retornar ao ministério de Jesus é a única garantia que temos de alcançar esse objetivo. Fé a partir de um relacionamento. O Espírito Santo habita em meu espírito, o lugar de comunhão com Deus. À medida que aprendemos a receber de nosso espírito, aprendemos a ser direcionados pelo Espírito. Pela fé, entendemos. A fé é o fundamento para o verdadeiro intelectualismo. Quando aprendemos a aprender dessa maneira, abrimos-nos para crescer na fé verdadeira, porque ela não exige compreensão para funcionar. Tenho certeza de que a maioria de vocês já teve esta experiência. Ao ler a Bíblia, um versículo salta aos olhos. Há grande empolgação com a leitura desse versículo, que lhe parece transmitir muita vida e encorajamento. Todavia, de início, você não conseguia ensiná-lo nem explicá-lo, mesmo que para viver dependesse dele. O que acontece é o seguinte: o seu espírito recebeu do Espírito Santo o poder de dar vida à palavra. Quando aprendemos a receber de nosso espírito, nossa mente torna-se aprendiz e, portanto, submete-se ao Espírito Santo. Por intermédio desse processo de revelação e experiência, ela, por fim, obtém a compreensão. Isso é aprendizado bíblico, o espírito influenciando a mente. A fé é substância e evidência. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o espelho do coração que reflete as realidades do mundo do Senhor no nosso mundo. É a substância do reino que não se vê. Esse dom maravilhoso de Deus é a manifestação inicial aqui na terra do que existe no reino de Deus. Por intermédio da oração, somos capazes de extrair essa realidade para esta aqui. É assim que a fé funciona. Se eu for uma pizzaria e pedir uma pizza, receberei um número e um recibo. Tenho de pôr esse número em algum lugar visível sobre a mesa. Alguém vindo da rua poderá entrar no local e dizer que não serei servido. Então lhe direi: quando chamarem o 52, a pizza será minha. O número é a substância da pizza que espero. Se esse camarada me disser que a senha não vale nada, mostrarei o recibo que serve para confirmar o seu valor. Quando a pizza ficar pronta, o garçom procurará o meu número. E em relação ao produto do céu, como ele sabe aonde deve chegar? Ele busca a substância, o número. Se surgir alguma questão sobre a validade do meu número, meu recibo, que está na Bíblia, servirá para checar meu direito ao número e à pizza. O céu não se move apenas pelas necessidades dos homens. Isso não quer dizer que Deus não se importa. Ele enviou Jesus por causa de sua grande compaixão. Quando Deus se move pela necessidade humana, ele raramente resolve a questão completamente. Ao contrário, ele fornece os princípios do reino, que, quando abraçados, corrigem os problemas. Se Deus fosse movido apenas pelas necessidades humanas, países como a Índia e o Haiti se tornariam as nações mais ricas do mundo. As coisas não funcionam dessa forma. O céu se move pela fé. Ela é moeda do céu. O resumo da fé. A seguir, apresento um resumo das influências da fé encontradas em Hebreus 11, dos versos 2 a 34. Pela fé, os antigos receberam bom testemunho. Nós compreendemos. Enoque foi arrebatado porque agradou a Deus. Noé tornou-se herdeiro. Abraão obedeceu e habitou na terra da promessa. Sara recebeu poder para gerar e considerou fiel Deus que lhe dera a promessa. Pela fé, Abraão recebeu promessas. Isaque abençoou seu filho. José profetizou o que aconteceria depois de sua morte. Pela fé, os pais de Moisés o preservaram, vendo-o como especial. Moisés recusou alinhar-se com o sistema egípcio e, em vez disso, escolheu ser rejeitado pelo povo. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Raabe não pereceu. Pela fé, eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, foram fortalecidos, se tornaram poderosos nas batalhas, puseram em fuga os inimigos. A fonte da fé. A fé vem por se ouvir a mensagem. Não se afirma que ela venha por ter ouvido dizer. É o coração atento no tempo presente que está preparado para o depósito de fé do céu. O apóstolo Paulo foi impulsionado pela ordem: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Entretanto, quando ele estava pronto para pregar o evangelho na Ásia, Deus lhe disse não. O que Deus lhe dissera parecia entrar em conflito com o que estava dizendo. Paulo, a seguir, preparou-se para ir à Bitínia. Mais uma vez, Deus lhe disse não. Depois disso, Paulo teve um sonho em que o homem o chamava da Macedônia. Esse sonho foi reconhecido como a vontade de Deus e eles partiram. Embora possamos conhecer a vontade de Deus ao ler as Escrituras, ainda assim, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a interpretá-las e aplicá-las e para nos fortalecer a fazer a sua vontade. Temor. A ordem bíblica repetida com maior frequência é: não tema. Por quê? Porque o medo ataca o fundamento de nosso relacionamento com Deus, a nossa fé. O medo é a fé no demônio, também chamada de descrença. Jesus perguntou a seus discípulos temerosos porque a fé que tinham era pequena. O temor significa ausência de fé. Ambos não coexistem. O medo solapa a fé. O demônio é chamado Beelzebub, cujo sentido é senhor das moscas. Ele e seus exércitos são atraídos pela decadência. Há algum tempo, tínhamos um freezer em outro prédio, perto de nossa casa. Certo domingo, quando voltávamos de um culto na igreja, deparamos-nos com um cheiro horroroso, infelizmente difícil de esquecer. Percebi o que acontecera. O freezer quebrara. Achei que o cheiro forte que sentia havia dias era resultado do esquecimento de meus filhos de levar todo o lixo para fora. Na verdade, o cheiro era de carne apodrecida. Do assento do meu carro vi a vitrine da loja, a cerca de 12 metros de distância. Estava negra por causa do enxame de moscas, número difícil de imaginar. O freezer estava cheio com todos os tipos de carne. As moscas encontraram um bom lugar para procriar naquele terreno de carne podre e se multiplicavam em números inacreditáveis. Tanto a carne quanto o freezer foram destruídos. Questões como amargura, ciúmes e ódio são ingredientes que deterioram o coração, convidando assim o mal a vir e influenciar as decisões da pessoa. Isso mesmo, até de cristãos. Lembre-se da admoestação de Paulo à igreja de Éfeso: não deem lugar ao diabo. O medo também é uma deterioração do coração. Ele atrai as forças demoníacas da mesma forma que a amargura e o ódio fazem. Como as moscas sabiam onde estava o meu freezer? Pelo cheiro de carne podre. O medo exala um cheiro similar. Assim como a fé, ele é substância no reino espiritual. Satanás não tem poder, exceto por intermédio do nosso assentimento. O medo torna-se a resposta do nosso coração quando concordamos com as suas sugestões intimidantes. Reaja ou responda. Muitos que temeram os excessos feitos por outros em nome da fé, ironicamente abraçaram a descrença. Reações ao erro, em geral, produzem erros. Resposta à verdade sempre produz efeito naqueles que reagem ao erro. Algumas pessoas não teriam um sistema de crença se não fosse pelo erro dos outros. O pensamento e os ensinamentos delas são a antítese daquilo que os outros acreditam e daquilo que praticam. O resultado é que aqueles que lutam por equilíbrio se tornam anêmicos. A palavra equilíbrio passou a significar no meio da estrada, sem ameaças para as pessoas ou para o demônio. Pouco risco e, acima de tudo, a melhor forma de manter a imagem intacta. A Igreja adverte seus membros do grande pecado da presunção. Deus adverte-nos do pecado da descrença. Será que Jesus disse: quando retornar, encontrarei pessoas descomedidas e presunçosas? Ele estava preocupado, pois queria encontrar pessoas com fé, o tipo de fé que ele demonstrava. Enquanto nos misturamos a grupos com mentalidade similar à nossa, aqueles com fé iluminam um caminho que ameaça todas as nossas zonas de conforto. A fé ofende tudo que é estacionário. É difícil conviver com pessoas de grande fé. Sua forma de pensar é do outro mundo. Meu avô, pastor, serviu no início do século XX no ministério de grandes homens e mulheres de Deus. Costumava dizer que nem todo mundo gostava de Smith Wigglesworth. Sua fé levava as pessoas a se sentir desconfortáveis. Assim, ou ficamos como essas pessoas de fé contagiante, ou as evitamos. Achamos seu estilo de vida contagiante ou ofensivo, com pouco terreno neutro. Smith é muito amado hoje em dia, mas só porque já morreu. Israel também amava seus profetas mortos. Há algo surpreendente sobre a descrença. Ela é capaz de preencher as suas próprias expectativas. A descrença é segura porque não assume riscos e quase sempre consegue o que espera. Portanto, depois que uma pessoa consegue a resposta para a sua descrença, pode dizer: bem que avisei você. Uma realidade superior. Minha fé não é do tipo que só obedece. Ela é ativa, é agressiva por natureza, tem foco e propósito. A fé apodera-se da realidade do reino e de forma violenta e vigorosa o faz colidir com o mundo natural. Um reino inferior não se sustenta. Uma das coisas mais comuns que as pessoas me dizem quando estou prestes a orar pela cura delas é: sei que Deus pode fazer isso, e o demônio também sabe. Na melhor das hipóteses, isso é esperança, não fé. A fé reconhece a vontade de Deus. Para alguém que tem fé, não há nada impossível, nem exceções. Sherry, por exemplo, depois de uma reunião maravilhosa pertinho de Nashville, no Tennessee, veio à frente para receber oração. Ela sofria de lupus havia 24 anos, e nos últimos 4 anos a doença lhe causara hipertensão pulmonar. A situação era tão difícil que ela teve de colocar um gotejador de alumínio no coração. Uma bomba ligada a ele era responsável por suprir o medicamento que a manteria viva. O médico disse que sem essa medicação ela só conseguiria manter-se viva por apenas 3 minutos. Quando ela veio até mim, realmente senti a presença de algo que jamais sentira de forma tão intensa. Era fé. De fato, dei um passo atrás, fitei seu semblante por alguns minutos e percebi que estava vendo algo realmente novo. Após receber a oração, ela caiu no chão, sob o poder de Deus. Quando se levantou, perguntei-lhe como se sentia. Ela descreveu um calor em seu peito. O calor, em geral, acompanha o toque da cura de Deus. Enquanto ela se afastava, disse-lhe: sua fé conseguiu isso para você. Esse fato ocorreu no sábado à noite. Às 7 horas da manhã seguinte, o Senhor falou com ela, dizendo-lhe que não precisava mais do equipamento. Assim ela o retirou. Cerca de 14 horas depois, deu testemunho do poder maravilhoso de cura do Senhor. E desde essa época, vive sem o gotejador de alumínio, não precisa mais dele. Ouvidos para ouvir. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Observe que esse versículo não diz por ter ouvido dizer. Toda a natureza da fé implica um relacionamento atual com Deus. A ênfase é no ouvir, no momento presente. Em Gênesis, Deus disse a Abraão para sacrificar Isaque. Quando Abraão levantou a faca para matar o filho, Deus falou novamente. Dessa vez, o Senhor lhe disse para não matá-lo, pois havia passado no teste de estar disposto a fazer qualquer coisa para Deus. Podemos considerar um benefício o fato de que a única conexão de Abraão com Deus não se fundamentava no que foi dito, mas no que o Senhor estava dizendo. Respostas para as impossibilidades da vida. O que este mundo necessita é de que a igreja volte a mostrar e a pregar a mensagem do reino de Deus. As pessoas precisam de uma âncora maior que qualquer coisa que podem ver. O sistema do mundo não tem respostas para os crescentes problemas que enfrenta. Toda solução é apenas temporária. Dale veio até o meu escritório para confessar o seu pecado. Ele morava a boa distância da minha cidade, mas por nos ter enganado com uma quantia de dinheiro, sentiu necessidade de vir pessoalmente confessar o seu pecado. Entrou em meu escritório com dificuldade e, obviamente, enfrentava grande dor. Levantou a camisa para lhe mostrar duas cicatrizes que acompanhavam toda a espinha dorsal, de alto a baixo. Alguns anos atrás, ele quebrara suas costas e recentemente envolvera-se em um desastre de carro, agravando ainda mais o seu problema. Depois disse-me que Deus provavelmente gostaria de curá-lo, mas que ele se interpusera no caminho do Senhor. Eu lhe disse que ele não era grande o suficiente para isso. Tudo o que eu podia ver era a grandeza de Deus e a condição débil do homem. Ele olhou para mim e notei um ar de perplexidade em seu semblante. Prossegui para explicar que Deus era realmente grande e poderia muito bem fazer conforme lhe agradasse. Embora Dale não tenha sido movido a uma grande fé, começou a duvidar de sua dúvida. Isso era o necessário. Impus as mãos sobre suas costas e convidei o Espírito Santo a vir e a dar o seu dom da cura. A seguir, ordenei a cura de suas costas. Ele se curvou e pôs as mãos no chão, dizendo, eu não conseguia fazer isso. Continuou a fazer vez após vez e declarava, eu não conseguia fazer isso. Saiu de meu escritório sem sentir dor, com todos os movimentos restaurados e o coração cheio de louvor. Ali estava um homem que, alguns momentos antes, mal podia caminhar. A fé não é a ausência de dúvida, é a presença da crença. Posso achar que nem sempre sinto grande fé, no entanto, posso sempre obedecer impondo minhas mãos sobre alguém e orando. Para mim, seria um equívoco se sempre tentasse examinar a minha fé. Raramente encontro-a em mim. É melhor obedecer rapidamente. Depois que tudo estiver acabado, posso olhar em retrospectiva e ver que minha obediência provém da fé. O efeito da bomba de fragmentação. O aumento do nível da fé coletiva leva ao que chamo efeito de bomba de fragmentação, em que inocentes espectadores são tocados pelo poder de Deus que opera milagres. Francis tinha câncer de esôfago. Certo domingo de manhã, durante a adoração, ela se inclinou na direção do marido e disse-lhe, fui curada. Ela sentiu o calor de Deus tocar suas mãos e concluiu que esse fato representava o toque curador de Deus. Quando foi ao médico, contou-lhe sua experiência e a resposta dele foi, esse tipo de tumor não desaparece. Depois de examiná-lo, o médico afirmou, você não só foi curada do câncer, mas também tem um esôfago novo. A fé coletiva, de formas maravilhosas, extrai o céu para nossa realidade. O mundo do Senhor passa a ser manifestado em nossa volta. Sharon, muitos anos atrás, sofreu um acidente em que um tendão de sua perna foi destruído. Isso a deixou com movimentos restritos e dormência no pé. Em um dos cultos de domingo à noite, eu estava fazendo um chamado do altar para que as pessoas se acertassem com Deus. Sharon começou a fazer todo tipo de barulho. Parei com o chamado do altar e perguntei-lhe o que estava acontecendo. Ela me contou sobre o formigamento que percorria sua perna e a subsequente restauração de todos os movimentos e sensações em seu pé. Um milagre criativo aconteceu, sem que ninguém orasse por isso. O grupo nessa reunião particular era bastante pequeno. No entanto, o poder não está no número de pessoas que comparecem ao culto. O que importa é a quantidade de pessoas que entram em concordância. O poder exponencial é o produto da unidade de fé. Em algumas reuniões, é fácil confundir entusiasmo com fé. Nesse cenário, enfatizo o uso de testemunhos para estimular o coração das pessoas a crer no impossível, a fim de que o Senhor possa irromper ali. Mais do que só falar alto. Assim como o medo é um elemento tangível no espírito do mundo, também a fé é tangível ali. A voz natural de um homem em altos brados pode intimidar outros. No entanto, os demônios conhecem a diferença entre aquele que é verdadeiramente ousado e agressivo por causa de sua fé e aquele que apenas cobre seus medos com esse comportamento. Os cristãos, com frequência, usam essa tática quando expulsam demônios. Muitos de nós já proferimos em altos brados ameaças, chamamos os anjos em nosso auxílio, prometemos tornar as coisas muito difíceis para os demônios no dia do julgamento e outras coisas tolas só para encobrir a imaturidade e o medo. A fé real está ancorada no reino que não se vê e também está conectada à autoridade outorgada a nós em nome do Senhor Jesus Cristo. A autoridade para expulsar demônios encontra-se no descanso. Descanso é o clima favorável para o crescimento da fé. É proveniente da paz do Senhor. É o príncipe da paz que logo esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O que nos traz descanso é algo violento para os poderes do inferno. Essa é a natureza violenta da fé. Isso não é uma tentativa emocional para ganhar autoconfiança ou autodeterminação. Ao contrário, é mover o coração para um lugar em que ele se entregue ao Senhor, um lugar de descanso. Um coração entregue é um coração de fé. E a fé tem de estar presente para agradar a Deus. Violência e fé. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Dois homens cegos que estavam sentados à beira do caminho chamaram Jesus. As pessoas lhe disseram que se calassem. Isso só serviu para aumentar a determinação deles. Ficaram mais desesperados e com voz ainda mais alta clamaram. Jesus os chamou e os curou, dizendo que o reino se aproximara deles. Ele atribuiu esse milagre à fé que tinham. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos abriu caminho em meio à multidão. Quando, por fim, conseguiu tocar as vestes de Jesus, foi curada. Ele atribuiu isso à sua fé. Há muitas histórias como essas e todas terminam de forma semelhante. As pessoas são curadas ou libertadas por causa da fé. A fé pode abrir caminho de forma calma ou gritar aos altos brados, mas é sempre violenta no mundo espiritual. Ela se aposta da realidade que não vemos e não deixa partir. Tomar o reino pela fé é um ato violento que é necessário para entrar naquilo que Deus tornou disponível para nós. A fé fortalece. Um carro pode ter muitos cavalos de potência. No entanto, ele não chega a lugar nenhum se a embreagem não for liberada, conectando o poder do motor e transferindo esse poder para as rodas. O mesmo acontece com a fé. Todos nós temos o poder dos céus em nossa retaguarda. No entanto, é nossa fé que conecta o que está disponível nas circunstâncias à mão, tornando-o real. Não é errado tentar crescer na fé. Errado é buscar os sinais e o aumento no número de milagres. Todos eles fazem parte dos direitos do cristão. Todavia, aprender a orar é a tarefa à mão. Essa foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar. E examinaremos a seguir a oração modelo, o Pai Nosso, para termos percepções da visão de Deus sobre a oração e a liberação de seu domínio para nós.